Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. E nesta manhã vamos falar sobre Bezerra de Menezes, uma personalidade, uma figura extraordinária, um ser que ainda nós temos que pesquisar muito para aprendermos muito sobre a vida desse homem, que foi incrível. Já no final do século XIX, começo do século XX, nós temos a figura de Bezerra de Menezes com um papel muito importante aqui no nosso país. Quando nós pensamos em tudo que ele viveu, tudo o que ele realizou, nós vamos ver que ele foi muito além do que o médico dos pobres, que é o nosso tema da manhã. Ah, só colocaram Bezerra, né? Tá aqui, o médico dos pobres. E realmente, quando nós vamos conhecer essa história, o quanto ele ajudou as pessoas carentes, o quanto ele auxiliou, nós vemos que realmente ele recebeu esse título como uma pessoa que se dedicou muito às pessoas mais pobres. Mas a vida de Bezerra de Menezes, ela é repleta de casos incríveis, de casos extraordinários, de experiências de uma pessoa que já conhecia bem o Evangelho de Jesus. Inclusive, há pessoas que pesquisam as possíveis vidas passadas de Bezerra de Menezes e há muitos relatos sobre a vivência que ele teve no próprio cristianismo. Também são histórias muito interessantes, embora aí fique um pouco mais difícil nós termos a certeza dessas informações. Porque em Espiritismo não existe essa ideia de que uma informação, só porque ela veio por via mediúnica, nós vamos aceitá-la incondicionalmente. Sempre há margem para uma pesquisa, para uma discussão, para um aprofundamento. Mas independente desses relatos, a gente pode ter certeza, pela conduta que ele teve nessa última reencarnação, que nós conhecemos como Adolfo Bezerra de Menezes, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, o nome completo dele, nascido nessa última encarnação que nós conhecemos, no dia 29 de agosto de 1831. Amanhã é 29 ou é hoje 29? Hoje é 29. Hoje, amanhã, né? Amanhã, então, vamos completar 185 anos desse reencarne muito proveitoso, de uma experiência de alguém que viveu muito os princípios que Jesus ensinou e que nos demonstrou aqueles princípios que existem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem. Quando a gente lê tudo aquilo, a gente pensa, isso é impossível de ser alcançado. Alguém que tenha tantas qualidades positivas, alguém que tenha tantos valores, mas essas pessoas existem no mundo. Às vezes elas estão convivendo com a gente no dia a dia e nós não sabemos. E nós não conhecemos direito as pessoas, porque vemos uma ou outra falha que elas cometem e nós já classificamos, esse aí é como eu, muito imperfeito. E muitas vezes nós lidamos com pessoas bem simples. Isso a gente fala porque temos duas referências que podemos fazer sobre essa situação. Uma é a maior, que é a de Jesus, que disse certa vez que ninguém era profeta em sua terra. Dificilmente as pessoas que convivem com alguém conseguem, naquele tempo, naquele momento da vida, reconhecer o valor das pessoas. Precisam passar os anos para depois, com reflexão, com amadurecimento, as pessoas reconhecerem realmente aquela era uma pessoa diferente. Com Jesus isso era bem evidente, né? As pessoas do seu meio ali, imediatamente, não o reconheceram na sua grandeza espiritual. Não conseguiram perceber exatamente a pessoa que ele era. Por isso que existiam muitas dúvidas a respeito dele, logo no início da missão de Jesus. Mais tarde é que as pessoas, diante de tantos fenômenos impressionantes que ele percebeu, é que foram reconhecer que ele realmente era o Cristo tão esperado. Mas na vida de pessoas comuns isso acontece também. E nós devemos até nos consolar quando vivemos no meio que as pessoas não nos valorizam. Não devemos ficar preocupados porque até espíritos como Jesus passou por isso. Porque nós teríamos que exigir que as pessoas fizessem para nós um reconhecimento. E Bezerra de Menezes, numa proporção menor, ele também passou por isso. Ele também vivenciou essa situação. Ele não foi uma pessoa prontamente reconhecida no seu meio de imediato. Ele foi alguém que, anos mais tarde, após o seu desencarne, num depoimento que um dos seus filhos mais novos deu, ele foi dizer, então, que ninguém naquele tempo, Desculpa. Estou me atrapalhando, hein? Desculpa. Que ninguém naquele tempo tinha percebido quem era Bezerra de Menezes, nem mesmo na própria família. Embora conhecessem ele como um pai bom, um pai muito presente, um alguém que era muito valoroso, ele não foi de pronto pela família reconhecido. Esse filho de Bezerra de Menezes, nesse depoimento, ele fala isso. Isso ele deu o depoimento por volta lá da década de 1960. Ele foi falar que foi muito tempo mais tarde que foram perceber quem era aquele pai tão amoroso, Bezerra de Menezes. Então, isso é para nos mostrar que nem sempre nós reconhecemos as pessoas de pronto que passam em nossas vidas. Mas Bezerra de Menezes, quem o conhecesse naquele tempo, perceberia que ele era um homem diferente. Pela sua garra, pela sua natureza, pela forma de agir sempre bem intencionado. Ele foi alguém que esteve envolvido na política. Um meio que nós sabemos, por tantas situações que nós temos conhecimento, que é um meio extremamente difícil. E ele foi um homem que tinha ideias avançadas para o seu tempo. Era uma pessoa que tinha uma compreensão diferente do direito do cidadão. Para se ter uma ideia, uma das primeiras pessoas que vão defender o direito de empregados domésticos no Brasil é Bezerra de Menezes. Uma das pessoas que vai defender o direito dos funcionários públicos terem licença saúde remunerada é Bezerra de Menezes. Ele é uma das pessoas que vai pensar, então, de que os professores deveriam ter estabilidade no emprego, que eles não fossem trocados a cada vez que trocava o governante no município, o prefeito ou o presidente da Câmara, que na época dele, normalmente, quem administrava a cidade era o presidente da Câmara de Vereadores. Então, ele era uma pessoa que tinha uma visão política, uma visão de sociedade, uma forma de organizar essa cidade muito mais equilibrada do que era no tempo dele. E ele foi atacado pelos seus posicionamentos, pela sua defesa. Ele é uma das pessoas que, quando se discute a proposta, então, de liberar os escravos, libertar os escravos da escravidão, ele é uma pessoa que traz uma proposta do que fazer com essas pessoas depois que elas fossem libertadas. Para que não acontecesse o que aconteceu, que foi a marginalização dos ex-escravos. Eles foram obrigados a viver afastados, separados da sociedade, em lugares totalmente precários. Ele tem, inclusive, um documento, um texto que é da autoria dele da época, está disponível na internet, pode se pesquisar e encontrar. É uma proposta para que se profissionalizasse os escravos, os filhos principalmente, porque ele já percebia que aquelas pessoas que passaram anos no cativeiro não conseguiriam muitas vezes se integrar uma vida de um profissional independente. Então a proposta dele era junto aos jovens, aos filhos de escravos, que eles recebessem instrução para se tornarem profissionais nas áreas que eles tivessem competência. Só que, infelizmente, essa proposta, como outras que existiram na época também, para tentar dar uma vida digna a essas pessoas, não foram aceitas. E isso criou todo esse quadro que nós temos de separação, de segregação social, de impedimento das pessoas dessas condições, de terem uma ascensão social digna, de não terem que passar por tantas situações difíceis como aconteceu, para que não ocorresse a marginalização. E Bezerra de Menezes foi combatido, muitas vezes, de forma desleal, desonesta. Na época tinha aquela revista, chamada Revista Ilustrada, que trazia charges. As mesmas charges políticas que nós vemos hoje, naquele tempo, no final do século XIX, já existia. Em que satirizavam, por exemplo, Bezerra de Menezes como uma sanguessuga. Há ilustrações que mostram isso da época, né? Ele sendo satirizado como uma sanguessuga. É interessante que anos mais tarde, Aloysio de Azevedo vai fazer uma defesa de Bezerra de Menezes. Quando ele, desencarnado, começa a ver aquela repercussão nos jornais da época, e ele diz, então, que Bezerra de Menezes provou com a sua morte quanto ele tinha sido honesto durante a vida. Porque é conhecido de todos a história de como foi o desencarne de Bezerra de Menezes. Ele foi alguém que, quando ficou doente, na época a doença que foi classificada que levou ele à morte é a congestão cerebral. Provavelmente algum tipo de derrame, AVC, alguma coisa nesse sentido. E ele, então, ficou por muitos dias acamado. E a família, numa situação muito precária, porque Bezerra de Menezes, nós vamos ver logo mais, ele não foi uma pessoa muito preocupada em ajuntar dinheiros, posses. Embora ele tenha tido posições econômicas, financeiras, assim, de destaque, que ele poderia ter tido muita vantagem, nós vamos ver que ele não foi uma pessoa tão preocupada em arrecadar recursos, em poupar, em guardar. Porque a natureza dele era um pouco diferente. Era alguém que não precisava ter essas preocupações. Mas ele então, quando vai desencarnar, pouco antes, ele fica por muito tempo acamado. E a família, passando por dificuldades, o que que acontece? As pessoas que conheceram Bezerra de Menezes e que iam diariamente visitá-lo, passaram a ter um gesto de grande solidariedade, retribuindo todo o bem que ele fizera. Era muito comum, ao final do dia, quando iam fazer a troca da roupa de cama dele, encontrarem embaixo do travesseiro todo tipo de dinheiro, desde a moedinha mais simples até as notas de maiores valores na época, em que ele então, durante o dia, as pessoas sentavam-se ali na cadeira, ele não podia falar, não podia se comunicar, as pessoas ficavam um tempo ali junto dele, e era comum as pessoas deixarem então o dinheiro embaixo do travesseiro. Então, se ele tivesse sido o político corrupto, aquele que roubou tanto, ele teria muitos recursos no final da sua vida. Mas não foi assim que ele viveu. Ele viveu uma vida de permanente doação às pessoas que estavam junto dele. E ele foi essa pessoa desde o início da sua profissão. Quando ele se diploma, ele se forma como médico, por volta dos 25 anos de idade, ele então começa a atender as pessoas necessitadas gratuitamente. Ele montou dois consultórios, mais ou menos, na época. Um que era destinado às classes mais ricas, esse nem sempre tinha clientes, ele tinha montado com um colega dele de faculdade, em sociedade. E o outro, que era mais na periferia do Rio de Janeiro, ele atendia as pessoas carentes. E ele atendia na casa também. E ele, então, atende essa legião de pessoas. É nessa época que ele começa a ser conhecido como médico dos pobres, como aquele que atendia gratuitamente as pessoas mais necessitadas, carentes. E era uma pessoa que tinha uma grandeza espiritual muito grande, porque ele não tinha essa restrição de atender só naquele horário programado para as pessoas necessitadas. Ele poderia estar na casa dele, jantando, com a família. Se alguém necessitado viesse bater à sua porta, ele saía prontamente para atender onde quer que fosse. E ele, inclusive, tem um episódio muito interessante em que ele, médico, cuidando da própria filha doente, vem alguém à sua porta e pergunta se ele poderia ir atender uma outra criança doente. E ele, então, naquele momento, imagine se nós, pais, faríamos isso. Deixaríamos o nosso filho doente para ir atender outra pessoa doente. O que que Bezerra de Menezes faz? Ele, muito confiante em Deus, na providência divina, ele sabia que a parte dele como médico tinha feito. Ele já tinha medicado a filha e tinha que esperar o efeito. Então era mais do que natural ele deixar a sua filha em casa e ir atender a outra criança. E ele faz isso. É dessa época que começa a construir, até antes ele já começa a construir um conceito do que é ser médico, do que é cuidar da vida do próximo. Ele deixou registrado isso na forma de um texto muito interessante e que, para todos nós que somos de outras profissões, nos levaria a pensar como nós deveríamos aplicar na nossa profissão esses princípios de Bezerra de Menezes. Nós não vamos dizer aqui que o médico ele é um missionário, que ele tem que viver de renúncia. Nós não vamos dizer aqui que o professor é um missionário, ele tem que viver de renúncia. Mas será que não há algo um pouquinho além das nossas obrigações que nós podemos fazer para melhorar o mundo através da nossa profissão? Será que eu, sendo, por exemplo, um atendente numa repartição pública, eu não posso tornar aquela atividade também uma forma de auxiliar o próximo? Minha esposa conta que um dia ela foi atendida, ela foi ver questões na Previdência Social, e ela foi atendida por um atendente que ele foi tão educado, foi tão prestativo, foi alguém tão assim íntegro no cumprimento da sua obrigação ali, que ela saiu bem daquele atendimento. Porque a pessoa que estava ali exerceu de uma forma humana, educada, aquela sua profissão. E exerceu com amor. E saiu com satisfação de um serviço público, acreditando que a sociedade tem pessoas ali íntegras, pessoas comprometidas. Então todos nós podemos tornar a nossa profissão uma forma de também auxiliar o próximo. Muitas vezes a gente tem aquelas questões trabalhistas, problemáticas com o empregador, e a gente esquece que no trato humano nós não precisamos transferir as nossas disputas com aquelas pessoas que nós estamos lidando. Elas não têm nada a ver com aquele problema, na maioria das vezes. Então nós podemos sim interná-las. Mas vamos voltar para o caso de Bezerra de Menezes, que ele é bem interessante sobre a visão que ele tinha do que era ser médico. Ele diz assim, olha, ou disse assim, um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com o que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazer a única dádiva que poderia saciar a sede de riqueza de seu espírito, a única que jamais se perderá nos vaivéns da vida. Ele é alguém, então, que tem essa visão. Nós tivemos outras figuras na medicina que viveram assim. Grandes médicos que tiveram a disposição de atender as pessoas necessitadas. Né? Me lembro agora do Dr. Ivo Pitangui, que foi alguém que se importou muito com as pessoas que passavam por problemas em função de acidentes, queimaduras, e não pensou apenas em exercer a sua especialidade, a cirurgia plástica, como meio de ganho material. Ele pensava no sofrimento das pessoas que também poderiam ter ali sequelas, lesões graves a partir daquilo. E atendeu inúmeras pessoas. Então esses são grandes exemplos de vida que nós temos, de pessoas que foram além do mero cumprimento de dever. E Bezerra de Menezes foi alguém permanentemente assim em sua vida. Ele transformou a sua vida numa forma de dedicação ao próximo. E há casos notáveis, casos impressionantes da sua devoção. Ele foi uma pessoa que se tornou muito conhecido também pela generosidade. Era uma pessoa que vivia com os bolsos vazios, por quê? Sempre que tinha um necessitado, ele atendia prontamente aquela pessoa. É muito notório aquele episódio da mulher e do anel, em que a mãe, desesperada, procura Bezerra de Menezes para consultar a filha, para tratá-la, e ele faz a prescrição dos medicamentos que ela deveria tomar, e ela lamenta para ele que ela não teria como dar aqueles remédios para a filha, porque ela não tinha o dinheiro para comprar. Era muito comum as pessoas, nessa situação, Bezerra de Menezes encaminhar para uma farmácia que ficava próxima ao consultório, para que dessem para elas o remédio, colocando na conta dele. E era comum, ao final do mês, ele ter uma conta pesada para pagar nessa farmácia. Mas naquele dia, ele talvez já tivesse dificuldades em continuar dessa forma, ele já não tendo mais nada a oferecer, ele deu o anel de formatura à mãe. E ela foi, então, cuidar e tratar da sua filha. Alguém que começa a perceber e a se desprender dos bens materiais, de um símbolo que é muito significativo para aquele que lutou para conquistar aquela profissão, mas naquele momento ele pensou no bem maior, é a vida daquela criança, é a sobrevivência de um ser humano. Como se apegar a um objeto? Aquilo é secundário, aquilo não tem tanta importância ante a vida de um ser humano. E ele passa por momentos da vida em que ele sente realmente o quanto é difícil você se desprender de bens materiais. Há o episódio em que ele, então, vai dar o último dinheiro que ele tinha. E quando ele vai para pegar o bonde, para voltar para sua casa, ele descobre que ele está sem dinheiro nenhum. Esse é o custo que muitas vezes nós pagamos por sermos generosos. Percebemos que, de alguma forma, tivemos prejuízos materiais. E seria uma ilusão a gente dizer que não há algum prejuízo material quando nós nos dispomos a viver a caridade plenamente. Há perda, sim, material. Mas nós não podemos esquecer que o ganho espiritual é muito grande. Que essa capacidade que nós temos de nos de renunciar ao que é nosso, de abrir mão do que é nosso em favor do próximo, isso nos humaniza mais ainda, nos transforma e nos eleva. Não foi à toa que ele, após o seu desencarne, após um período trabalhando no mundo espiritual, recebe de ninguém menos do que Maria, a mãe de Jesus aqui na Terra, recebe dela a permissão para que ele pudesse ir a um outro mundo mais feliz. Porque isso acontece na vida do espírito. Nós, quando adiantamos a nossa evolução aqui no mundo, nos esforçamos muito, nós passamos a ser merecedores a habitar os mundos superiores. Mundos de paz, de harmonia, de felicidade. Mundos onde não há tanto sofrimento como nós vemos na Terra. E qual foi a atitude que ele teve quando recebeu essa permissão para viver em um outro mundo? Ele pede um prazo a mais para ficar na Terra, porque ele gostaria de continuar ajudando as pessoas aqui no mundo. Esse é o grande exemplo do espírito quando se eleva. Ele já não está pensando mais no seu conforto pessoal, no seu bem-estar, na sua satisfação. Porque realmente, para o espírito, em algum momento ele deve ir a um mundo superior, para que ele possa aprender mais, e evoluir mais e crescer mais. Mas naquele momento da sua existência, ele pede para permanecer na Terra. E felizmente é concedido a ele, porque a espiritualidade compreende que ali está realmente um ser que compreendeu o sentido da vida, que é você viver para a vida, não para a sua vida, mas para o todo. E é por isso que nós temos essa figura impressionante, que é Bezerra de Menezes, como esse espírito tão atuante aqui junto aos sofredores da Terra. Quem que, conhecendo bem a sua figura, a sua personalidade, no momento de grande sofrimento, de grande angústia, não, tendo pedido a esse espírito, não sentiu o alívio, não sentiu a presença, não sentiu o amor com que é envolvido nesse momento. Aqueles que realmente vivenciaram essas situações sabem do que eu estou falando. De que há aqueles momentos mais dolorosos, mais assim difíceis de vencer dores, lutas, sobretudo os processos envolvidos na obsessão, e que nós pedimos realmente o auxílio desse benfeitor, ele se faz presente realmente. Às vezes não é possível a sua presença pessoal, direta, mas nós nos ligamos às grandes equipes que trabalham com Bezerra de Menezes. Nós nos ligamos a eles e em pensamento nós nos ligamos a esse apóstolo de Jesus também, a esse grande exemplificador dos princípios cristãos. Nós nos ligamos e recebemos o conforto, recebemos o auxílio, nos sentimos fortalecidos. E ele foi alguém que viveu isso intensamente nesta última encarnação dele também. Há um episódio da vida dele que é muito interessante, é muito significativo, em que ele já não tinha mais nada no seu bolso para doar para ninguém. E um homem desempregado, a família passando grandes necessidades, o procura, pedindo auxílio. E Bezerra de Menezes fica muito aflito porque ele não tinha o que fazer por aquela pessoa, porque ele já não tinha mais dinheiro nos bolsos. E ele fica pensando como ajudar aquele homem. É quando ele mentalmente faz uma prece e se liga novamente a Maria. Ele era alguém que tinha uma grande ligação com o Espírito de Maria devido à sua grande história passada em outras vidas, de grande cristão, de alguém que vivia profundamente a sua religião, a sua concepção de vida. E ele então recebe a intuição vinda direta desse Espírito. Maria o intui a abraçar aquele necessitado e em nome dela dizer que ele tivesse fé, confiança, tivesse garra, que ele ia superar os problemas. E Bezerra de Menezes, muito confiante na sua intuição, ele faz isso. Ele abraça aquele homem em nome da mãe de Jesus e conforta ele e fala: olha, eu não tenho nada para te dar, mas tome o meu abraço, a minha solidariedade, o meu amor. Vá para sua casa, reúna sua família, orem com fervor e vocês vão encontrar a solução dos problemas. E o homem fez isso. Ele que estava desesperado, sem rumo na vida, e quem já esteve nessa situação sabe o quanto é difícil você não ter uma luz, não saber para onde ir. E ele então encontra ali naquele abraço de Bezerra de Menezes tanto amor, tanto carinho e uma vibração tão poderosa que ele chega em casa E ao invés de fazer o que todos muitas vezes fazem, que é descontar na família a sua frustração, a sua dor, a sua dificuldade, ele reúne a família, fazem uma oração, tomam a água que ele colocou durante aquela oração, porque não tinha alimento nenhum na casa, e todos vão dormir sem fome. E na manhã seguinte, esse homem acorda com uma disposição, uma garra, e ele vai à procura do emprego, ele que já vinha procurando há muito tempo. E ele então encontra o emprego. E ele começa a trabalhar e soluciona a sua vida. Ele volta uma semana depois procurar a Bezerra de Menezes e conta a história, então, e agradece. Porque ele sentiu que foi daquele abraço a força que faltava mais para ele. Ele que já se acreditava vencido, anulado perante a vida, ainda encontrou garra para continuar lutando. E é isso que a gente esquece, que muitas vezes a caridade que nós podemos praticar com as pessoas não é você necessariamente dar o material, mas é dar o apoio, a solidariedade, o carinho, a força que muitas vezes a pessoa já não está sentindo mais dentro dela. Nos nossos dias, nós lidamos com muitas pessoas necessitadas. Nós estamos lidando com grandes sofredores. Eles estão bem vestidos, estão usando o carro do ano, eles têm altos salários, ou às vezes não, ou são pessoas de condição mediana, ou às vezes é a pessoa realmente carente materialmente, mas nós lidamos com muitos necessitados hoje, que não são tanto necessitados materiais, mas são necessitados da alma. De pessoas que precisam desse abraço, que nem sempre nós vamos poder dar fisicamente, mas elas precisam de uma oração que nós vamos pedir a Deus para nos dizer o que eu faço em relação a essa pessoa, que é tão difícil e por isso mesmo é tão sofredora, que é tão intransigente e por isso mesmo merece mais o meu desprendimento, o meu entendimento da limitação que essa pessoa tem. Como que eu posso espiritualmente abraçar essa pessoa? Ao invés de nós ficarmos nutrindo esses sentimentos antagônicos em relação às pessoas difíceis que nós lidamos no dia a dia, nós podemos fazer exatamente o que Bezerra de Menezes fez. É confiar de que numa oração nós vamos pedir a Deus, a Maria, a Jesus, que nós vamos receber ali a intuição do que fazer com essa pessoa. Ao invés de nós termos raiva, rancor, desejo de vingança em relação a essas pessoas, o que fazer para aconchegá-las espiritualmente? Para transmitir a elas uma outra vibração, uma outra ideia, uma outra forma de sentir a vida? Nós podemos fazer isso intensamente. Porque tudo que nós pedirmos em oração a Deus, Ele nos dá. Tudo que é de natureza espiritual, Deus nos dá sempre. O problema é que muitas vezes nós queremos são os bens materiais que pedimos na oração, ou queremos apenas que as pessoas se modifiquem para nos atender. E nós esquecemos que nós podemos tudo que nós pedirmos a Deus espiritualmente, tudo que nós pedirmos a Deus para nossa melhoria espiritual, Ele nos dará. Mas é conforme a vontade dEle. Bezerra consegue entender claramente a intuição porque ele é alguém que já passa a perceber isso da vida. De que nós temos que nos submeter à vontade divina. Não pedir que Deus mude o mundo para que nós sejamos felizes no mundo adaptado a nós. Mas para que nós nos adaptemos à vida. Foi o que ele fez nesse momento. Ele sentiu que ele precisava abraçar aquela pessoa para transmitir-lhe amor, coragem, força. Ele não hesitou em dar o abraço. Ele não ficou pensando, ah não, Deus, me mostra como dizer algo para ele... ir embora daqui com uma solução. Não, ele acatou o que foi dado a ele naquele momento. E é o que muitas vezes nós não percebemos nas nossas orações. Muitas vezes não ouvimos a resposta dos céus porque nós estamos preocupados com a resposta que nós queremos e não a que Deus nos deu. E nós ficamos pedindo insistentemente para Deus que Ele cumpra a nossa vontade e não a dele. E é por isso que nós temos dificuldade de entender as respostas divinas a nosso favor. Os grandes espíritos que passaram a usar a oração como uma forma de encaminhamento da sua vida, eles antes submetiam-se a Deus. Antes submetiam-se à sabedoria divina, que tem uma visão muito além do que nós podemos ter. Nós estamos pedindo um para Deus, e Ele vê que Ele nos dar um é pouco. Ele vai nos dar 10. Mas nós temos que caminhar em direção a isso. Por isso que nós não podemos pedir a Deus insistentemente, nem ficar pedindo a Deus coisas que nós nem sabemos se são boas para nós ou não. Podemos sim, na oração, manifestar o nosso desejo, mas subordinando à vontade divina, pedindo que Ele nos mostre o que nós realmente precisamos, o que realmente nós queremos para a nossa vida como espíritos. Porque assim como a criança não recebe tudo que ela pede dos seus pais, e pais responsáveis agem assim, dão apenas aquilo que é importante, necessário, útil à criança, Deus não nos dará nada que seja prejudicial à nossa vida. Então nós, com essa compreensão, passamos a estar aptos a entender as respostas divinas. E Bezerra de Menezes foi alguém que viveu dessa forma. Ele foi alguém que tem uma trajetória muito antiga junto a Jesus. Lembra que eu falei que há alguns registros de quem ele teria sido? Então eu vou trazer a ideia, mas ela é algo que nós devemos meditar sobre ela, para saber se aceitamos ou não, se concordamos ou não com essa ideia, né? Então, segundo uma ideia que tem, que ela teria sido recebida por Ivone Pereira, Bezerra de Menezes tinha sido aquele homem que nós conhecemos da história do Evangelho como Zaqueu. A história de Zaqueu, ela é muito interessante porque ela tem uma correspondência com a vida de Bezerra de Menezes. Zaqueu era aquele homem que era cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos, e nós sabemos que naquela época, não só nos nossos dias, mas naquela época já existia a corrupção nessa atividade também. E Zaqueu era alguém que ficou curioso de saber quem era aquele rabi galileu que vinha trazendo tantas ideias diferentes, que vinha curando pessoas doentes, que vinha fazendo fenômenos tão impressionantes. E Zaqueu, num belo dia, sabendo da proximidade de Jesus, quis vê-lo. E, como ele era de baixa estatura, ele subiu uma árvore para ver Jesus passar. É quando Jesus, olhando Zaqueu na árvore, viu muito além do que um homem numa árvore. Ele viu o Espírito ali. Ele viu o ser imortal, que estava pronto para iniciar uma grande renovação da vida. E então, Jesus se aproximando, disse a Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore. Eu preciso passar esta noite na sua casa. Alguns intérpretes do Evangelho dizem que Jesus já conhecia Zaqueu. Por isso que ele se convidou a ficar na casa de Zaqueu. Mas não. De fato, Jesus conhecia espiritualmente as pessoas que ele lidava. E ele sabia que Zaqueu era alguém que estava buscando algo além da sua vida material. E ele, ao se hospedar na casa de Zaqueu, não queria apenas o abrigo para a noite, para ele e os discípulos. Ele queria, na verdade, trazer uma renovação naquela vida. E ele passa a noite falando do reino, falando dessa grande vida espiritual que nós temos adiante. E ele impressionou tão profundamente Zaqueu, que ele produziu uma mudança ali em Zaqueu. Esse é um dos fenômenos mais extraordinários que Jesus produziu. Caminhar sobre as águas, curar cegos, fazer uma pessoa quase na morte retornar à vida e saudável, isso tudo era simples para Jesus. Os fatos grandiosos que Jesus produziu foi mudar a vida das pessoas. Foi mexer com os sentimentos, com as ideias, despertar a força interior das pessoas que conviviam com ele. E até hoje, passados 2000 anos da sua vinda à Terra, nós temos Jesus com essa grande realização no mundo. Ele produz mudança nas vidas que se deixam tocar pelos seus ensinamentos. Zaqueu foi alguém que naquele momento, ouvindo aquelas lições de vida, de luz, de vida maior, ele se renova e propõe a Jesus que ele repararia os erros da vida dele, que ele ia pegar metade da sua fortuna e ia dar aos pobres, aos necessitados. Porque ali com Jesus ele compreendeu, ele não precisava de tanto. E ele então faz isso e diz que ele recompensaria as pessoas que ele tivesse prejudicado. Daria 4 vezes mais para as pessoas se elas tivessem sido roubadas por ele naquela profissão de cobrar impostos. Nossa, isso ia ser fantástico, né? Mas aqui então, naquele momento, e aí é que Jesus disse que naquela noite a salvação tinha entrado naquela casa. Porque ele tinha entendido que não precisava apego às coisas materiais. Que a vida do Espírito não depende dessa ganância, dessa necessidade de recolher, de reter. E a outra metade nós poderíamos perguntar, então por que ele não deu a outra metade? Aquilo era fruto do trabalho dele. Ele tinha chegado à consciência de que a outra metade que ficava com ele não era fruto do roubo, não era desonesto, era fruto do trabalho e cabia a ele. E Jesus não repreende ele por reter a outra parte. É diferente do que Jesus disse para o moço rico, que vendesse tudo e seguisse Jesus. Porque para aquele espírito era necessário abrir mão de tudo. Mas para Zaqueu Bezerra, não. Ele não precisava abrir mão de tudo, porque ele teria os séculos futuros. Ele chegaria no século, final do século XIX, século XX, abrindo mão de tudo, se desprendendo completamente da matéria, vivendo sem a necessidade de ter coisas materiais para garantir a vida. Por quê? Ele já tinha conquistado o mais alto patrimônio humano, que é a fé, a confiança na providência divina. Aqueles que verdadeiramente creem em Deus nunca se desesperam, nunca perdem a esperança, nunca se sentem fracos, porque sabem que Deus, no momento certo, vai agir na sua vida e vai encaminhar para as coisas acontecerem. Ele, ao longo desses 2000 anos, ele se tornou alguém capaz de abrir mão de tudo, porque já vivia como espírito, mesmo encarnado. Já era capaz de entender que Deus provê sempre, que nós não precisamos sofrer e nos desesperar. A sua última existência, então, que nós conhecemos, é o grande exemplo disso, de uma pessoa repleta de fé, alguém que não se sentia fraquejar em nenhum momento, porque sentia ali uma segurança muito grande, porque se sentia filho de Deus. Há muitos casos sobre Bezerra de Menezes, muitas histórias maravilhosas, ficam para uma outra vez para a gente contar. Bom, que Jesus abençoe a todos e que tenhamos uma semana iluminada com esse exemplo tão maravilhoso que é Bezerra de Menezes. Muito obrigado a todos.